Começa agora, Bocadinhas. Olha, é o seguinte, eu espero que você esteja tendo um excelente dia, não menos que isso, porque é o que você merece, a não ser que você seja uma dessas pessoas que deixa o perfil privado no Instagram. Nossa, mas deixa um link do Visco na sua bio. Fotos do chão. E aí você clica no link e tem lá foto de jardim, café. Nossa. E brunch. Azulejos. Vai tomar no seu cu com essa porra de brunch. Nossa, mano. Nossa, se eu fosse o presidente almoçar, do Instagram, porra. Eu ia proibir esse bagulho aí de... Foto de brunch? É, perfil fechado, sabe? Porra de brunch, tá no Brasil ali. Tem pessoas que reclamam também, né? Ele tipo... Ai, eu acho que tem alguém que é fake que tá vendo minhas contas. E tipo... E daí? Eu estou sendo observado. Você acha que você é tão especial assim, caralho? Tipo, você tá se sentindo incomodado? Explora no Instagram, mano. Não mostra. Vai morar que... no mato, esconde debaixo de uma pedra. Com a conta, não mostra nada. Ninguém vai ver mais nada. A gente vê conta mais. Mas aí, eu tô feliz, mano, porque eu colei no Detal, vi o Bruno Mars, eu fiquei impressionado com a performance dele. Ele é um cara muito talentoso. Ele é muito lindo. Nossa, a presença dele sozinho é um negócio descomunal, mano. Não precisa nem de banda, não precisa de nada. Não, e você vê como existe uma diferença meio discrepante mesmo, assim, entre ele e outros artistas. Claro, sem menosprezar qualquer um dos outros, mas, tipo, é impressionante como ele tá na primeira prateleira. Ele é de artista, o top assim. Line lá do bagulho, assim, mano. É realmente um cara que, mano, pela primeira vez, acho que tá acontecendo isso de um cara tocar duas vezes no mesmo festival. Ele vai tocar outro dia, né? De novo. Domingo. É. Top, mano. Quem não foi... A gente tem que fazer um bocadinho sobre festivais. Vamos, cara. Porque a gente... Marcelo, a gente tem bastante experiência com festival. Muito bom, mano. Tem bastante coisa pra contar, bastante história engraçada. Da hora que as pessoas abordam, que sabem quem eu sou, sabe? Marcelo tá tirando foto pra caralho agora, não consegue andar. Nossa, pode me abordar, mano. Eu adoro. Os TikTokers tudo passando ileso e o Marcelo, mano... Nossa, não consegue andar. Bom, né? Isso é carisma, Marcelo. Eu tento. Isso aí não é número, isso aí é coisa transcendental, entendeu? Isso aí é se conectar com o povo. E não é tá fake, tá ligado? Eu sou total original. Ser parte, entendeu? Das não... pessoas e não ser, tentar ser algo à parte disso, né? Porque exatamente. Vai tomar no cu todo mundo, entendeu? Sim. Eu tô no meio de saco cheio desses bagulho aí, mas isso é assunto pra outro podcast. Hoje... A gente já tava querendo gravar esse episódio já há um tempo, mas... A gente muda de assunto. É, a gente muda de assunto, a gente sempre acaba entrando em outras paradas, mas esse aqui eu já vou... Começa logo antes que a gente comece a falar de festival aí, Vou Bruno cortar Mars. Nossas brisas aqui pra gente poder seguir o tema é Bruno Mars. Planejado de hoje, que é... Nós vamos falar sobre a parede do útero feminino. É, você já viu? Na parede de útero? É. Cara, já vi assim, né, matéria de estudo, né? Tipo, nunca vi pessoalmente. Mas era desenho. É, desenho, ou, sei lá, vídeo. Vídeo, aqueles vídeos de câmera dentro da buceta. É, meu tipo de pornografia favorita. É, esse daí é fetiche. Mas eu já senti, entendeu? Não que eu tenha visto. E eu falei útero feminino, porque eu lembro claramente da moça dando a notícia do... Quando o Rei Pelé ainda estava vivo, ela falando que ele estava fazendo tratamento de câncer de colo de útero. Então, me deram a informação da TV, né? Então... É verdade? O Pelé é o primeiro homem que tá a ter útero aí. É um milagre da ciência, foi, né? Não é só no futebol que o Pelé did it first. Ele também did it first na arte de ter um útero sendo homem. Uma salva de palmas pro Rei Pelé. Nossa, pena que ele não tá mais entre nós, né? Aí se juntou com uma galera da hora, né? Carinha do Linkin Park. Se juntou com uma gangue, Beto Carreiro. Dá pra formar uma banda Michael fera. Jackson. Dá pra formar um time de futebol bem foda. Dá. Né? Só a gente famosa. Uhum. Só as estrelas. Só as estrelas. A pelada deve estar comendo solta, valendo dolly e suco lá no céu. Ou no inferno, né? Dependendo de quem for. Então. O futebol Mas... deve estar nos dois lugares, eu acho. Agora falando sério, o tema de hoje do nosso Bocadinhas de toda quarta-feira, que você já está acostumado a ter nossas vozes na sua orelhinha, hoje nós vamos falar sobre games. Oh man, that's a big part of my life. É, eu e o Marcelo a gente tem bastante envolvimento, né, com jogos eletrônicos principalmente, desde que a gente se conheceu. Pô, eu fui sempre aquele moleque meio de apartamento, tá ligado? Que tipo, chegava da escola e aí eu ia jogar, ou acordava cedo e ia jogar. Eu lembro de quando eu não ia pra escola, a minha vida era acordar cedo e ir jogar. Eu jogava muito no computador, tá ligado? Eu demorei pra ter videogame. Mas no PC eu arrebentava. Nossa, é, joguei pra caralho. No videogame só quando você foi pro Paraguai e comprou um Xbox. Só quando eu comprei um Xbox. Depois que eu fico meio adulto, né? Que eu decidi comprar videogame pra mim. Mas eu já tive um videogame. Eu tive um Super Nintendo. Cara, o Super Nintendo, ele era um videogame que eu era meu sonho de consumo, assim. Porque eu vou falar dos meus videogames, os videogames que eu tive na ordem, né? Tipo, eu tive bastante videogame, principalmente na fase... Jovem, no adulto. Princípio da minha vida ali, não, quando eu era bem criança Little mesmo. Little child. Porque, né, minha situação financeira ali era um pouco melhor, né, antes de, enfim, da minha vida ir por água abaixo. Então, nessa fase, eu consegui ter alguns videogames da época, assim, tipo, acho que o primeiro videogame de todos que eu tive foi o Sega Saturn. Nossa, que é um videogame era que brisa, hein? Era um pretinho, pequenininho. É, não é todo mundo que conhece. Se eu não me engano, ele era um que ele tinha tanto o porta CD, a entrada de CD como de fita. Ele tinha uma entrada de CD e uma de fita atrás. Muito louco, né? Tecnologia. E, mano, era um jogo, era um videogame bem legal, assim, porque ele tinha uns jogos diferentes. Ele tinha um jogo que você era tipo uma chave robô, que eu não lembro nem o nome do jogo. Mas é um dos primeiros jogos que eu tenho lembrança de ter jogado na minha vida, assim, do Sega Saturn. Eu tinha alguns outros jogos dele, e depois dele eu tive o Mega Drive, né? Nossa, Mega Drive foi... Que eu joguei muito. Era mais ou menos da mesma época, né? Super Nintendo, Mega Drive, e eles eram meio concorrentes, não tem certeza. É, eu acho que sim, eu não vou saber exatamente. Mas tinha um negócio que teve o Mega Drive 1, o 2 e o 3. Real. Mas eles eram a mesma coisa. Então, porque, tipo, eles tinham assim, jogos repetidos. Eu jogava, se eu não me engano, a minha prima tinha o Mega Drive 3 e o meu era o 1. E eu não... Eu, tipo, ele era diferente o design, assim. Mas era, tipo, as mesmas fitas, os mesmos jogos. Uhum. Mesma fita, tá ligado? É, o PlayStation faz isso também hoje, né? Não, pô, mas era, tipo, as mesmas... sei lá. Não sei. É design. Eu era muito criança pra entender e nunca fui atrás de saber sobre isso. Pô, da hora. Mega Drive eu já joguei. Mega Drive eu joguei muito. Joguei emprestado dos outros. Eu joguei por muito tempo um jogo no Mega Drive que é um clássico, mano. Que chama Altered Beast. Power up. Power up. Aquele rise monstro. From your grave. Nossa, joguei bastante esse jogo, mano. E eu o chefão era aquele... O primeiro chefão era um cabeção vermelho. Era um bicho marrom, assim, que ele ficava jogando várias cabeças. É, dele. Nossa senhora. Isso aí a galera que nasceu depois de 2000 não deve nem saber do que nossa, eu tô falando. Nossa, não sabe nem o que é Mega Drive. É. Eu era muito fascinado por jogo que você podia jogar de dois... Porque eu tinha irmão, né? Irmã. Sim, isso é fundamental. Quando você tem irmão, você e, tem tipo, que ter mais mano, um controle. Mano, eu só quero... Eu ia na... Nossa, eu ia nas lojas de jogo, eu falava qual que dá pra jogar de dois, mano. Sim. Porque isso é uma falta que eu tenho dos consoles de hoje em dia. E jogar, os cara... tipo, um split screen, assim. Porra, os caras tiraram isso e partiram pro online e aí é só isso. Só FIFA. Só FIFA. FIFA de dois dá pra jogar. É. Pô, é, mas até aí, até uns consoles atrás tinham essas paradas de split screen. É, eu sou muito, eu piro muito em jogo co-op, principalmente jogo de história co-op, assim. Nossa. Você consegue fazer história inteira co-op. Nossa, é muito bom, mano. Mas só pra finalizar o raciocínio do Nintendo. A sequência. Eu tive o Nintendo 64 e nossa eu jogava, senhora, tipo, eu adoro o Nintendo. Eu jogava 64. O Super Mario lá, Super Mario 64. Acho que é o primeiro 3D, né, dos Mario, se não me engano. Muito bom esse jogo. E tipo, eu achava muito foda. Só que eu tinha um problema com esse Mario, que tinha um lugar lá que tinha vários quadros pra você selecionar, tipo, o mundo que você ia entrar. Que você pula. As portas. Não sei se era quadro ou porta. Você tinha que ter um tanto de estrela pra abrir uma porta. Isso, e aí pulava no quadro que você entrava na fase. Isso. Eu tô juntando informações meio perdidas no meu cérebro aqui. Porque isso realmente são memórias da minha infância, tá ligado? Eu não fui atrás disso depois de adulto. E eu lembro que tinha uma dessas portas. As portas que você... Tinha portas que você não podia entrar porque tava o Bowser lá. Uhum. E aí você tentava abrir a porta e aparecia, tipo, a sombra do Bowser e ficava... Nossa, isso mesmo. E, mano, eu morria de medo dessa porra, velho. Nossa, eu falava... Mano, eu clicava pra entrar na porta e saía correndo da sala com medo de ser o Bowser, tá ligado? Eu morria de medo, mano. Tipo assim, eu ficava... em choque com o Bowser. Pô, ficou muito bom essa reprodução do Bowser rindo aí. Ficou ele é um dinossauro idiota, uma tartaruga, mano. Hoje em dia, você, como que você tem medo do Bowser, tá ligado? Eu me cagava de medo como se fosse uma assombração mesmo, mano. Nossa, mano, que altas lembranças. Nintendo 64, eu joguei muito. Meu primo tinha um, só que depois eu baixei emulador, né, mano? E eu baixei, tipo, todos os jogos do Nintendo 64. Todos os jogos do mundo. Todos. E, tipo, dessa época aí, todos os jogos do Nintendo 64 não davam 7 GB, tá ligado? Todos os jogos não davam 7 GB. Ou 5, não tenho certeza. Mano, quanto cabia de dado num disquete? 8 MB. 8 MB, né? De pequenininho e mais moderno, era 8 MB. E esse era o cartão de memória do Play 2 também era 8 MB, né? É, a mesma coisa, o memory card. 8 mega, 8 mano. 8 mega pra fazer save de jogo. Hoje em dia você baixa um jogo é 200 giga. Porra, você entra no Kabum, tem pendrive de 128 giga lá por R$50, mano. É, que é uma coisa boa de pesquisar depois que você gozou. Sim, a primeira coisa que eu penso, será que baixou, será que aumentou, será que tá tendo alguma promoção, tá ligado? É bom dar uma conferida. Ô, oh, mas aí, o Nintendo 64... Eu, quando eu jogava pelo emulador, era essencial essa parada de jogar, né, com mais de uma pessoa. E aí eu configurava, jogava muito com meu irmão, jogava os dois em cima do mesmo teclado, tá ligado? E aí cada ficava... uma parte do teclado. Uh-huh. É, aí tinha as flechinhas do teclado, A, S, D e pá, que a gente configurava os botões. E aí um jogava no numérico, tá ligado? Que era o outro teclado numérico do do lado, sim, direito do teclado. É vertical. E aí outro no insert, page up, page down. Lá, tipo, gambiarrona, né? Nossa, e aí tipo, você tá ligado, né? Computador, se você apertar muitos botões ao mesmo tempo, ele começa a bip, bip. E aí não funciona mais nada. O jogo começa a travar. Nossa, era muito bom. Um jogo que tinha que apertar muito botão, acontecia direto essa parada aí. Mas aí, meu, de jogo de Nintendo 64... É um soco que parece que tá saindo do gabinete, né? É, de dentro do PC, mano. Bip. É tipo assim, mano, alarme máximo. Tipo assim, mano, não faz isso. Porra, fudeu. Mas aí, meu, de jogo de Nintendo 64, assim, que eu fiquei alucinado, foi com esse Super Mario 64, um negócio absurdo. É muito foda. É, joguei muito GoldenEye 007, mano, era demais. GoldenEye é um clássico, meu, né? Meu Deus do céu, aquilo era muito classicão. Bom. Lembra da música do Mario? Porra, tinha muito outros jogos que eu joguei muito. Mano, também. Sabe um jogo que eu joguei muito de Nintendo 64 que não tem nada a ver? Eu acho que, tipo, esse jogo é um jogo Pokémon Snap, mano. Eu tô ligado. Você ficava tirando foto de, sim, Pokémon em cima de um trilho, sei lá. Os caras já eram estranhos fazendo jogo desde essa época, né? Jogos de Pokémon são estranhos, meu Deus do céu, mano. E você ficava tirando foto, eu, mano. Nunca tive tesão de jogar jogo do Pokémon, mano. Nunca, assim, eu achava meio... Então... Preferia jogar, jogo tipo, Road Rush. O jogo de Pokémon, acho que principalmente o de Game Boy, é tipo uma febre cabulosa, eu, né? Eu tipo, não entendo, tem uma galera, mano, que, isso, mano, daí é tipo... Pokémon Blue, Pokémon... Os caras são loucos por essa porra até hoje, assim, tipo, o papo de jogar até hoje. É um surto isso, mano. E o Nintendo 64, eu tive ele, só que eu queria mesmo, era o Super Nintendo, mano. Porque eu sempre preferia... Eu tinha um negócio quando eu era criança que eu brisava muito no Mario 2D. Porque eu achava ele um jogo mais linear, tá ligado? Uhum. Porque o lance do Mario 64 ser um jogo meio mundo aberto me deixava um pouco perdido. Muita aí, coisa pra fazer. É, tipo, falando, tá, mano, não quero ficar pensando pra onde eu tenho que ir. E esse jogo é grande pra caralho, então, mano. Tem coisa pra É a mesma coisa, o fazer. Zelda... Legend of Zelda, joguei pra caralho! Então, o Zelda é um jogo, mano, que eu nunca tive um contato muito próximo por estar jogando outros jogos, e eu nunca tive o Zelda também. É, tipo, tem que ter um jogo pra jogar, real. É, eu nunca tive o jogo. E aí eu fui tentar me aproximar dele depois que eu já era mais crescido. E eu acho que aquela conexão afetiva que você tem quando você é criança, ela não clicou pra mim. E isso me pegou um pouco também, o fato do jogo ser muito aberto. Muito aberto. Sim, tipo assim, mano, eu lembro que eu ficava jogando aleatório, tá ligado? Numa época que eu não sabia ler inglês, não sabia porra nenhuma. E eu sou meio burro, tá ligado? E aí tem horas que eu fico muito tempo moscando, assim, falando, mano, pra onde que eu tô fazendo? O jogo não me fala pra onde. Então eu gosto de jogos mundo aberto, mas tipo assim... O GTA, o God of War, que ele é um mundo aberto mais controlado, né? Uhum. O God of War novo, tô falando. É. Porque eu não gosto de ficar perdido no jogo, tá ligado? Tipo, sim, gastando tempo à toa, assim. Tipo, tempo inútil. Nossa, mano. Tempo inútil. Nossa, tipo assim, eu tô rodando em círculos sem saber o que fazer. Aí, por isso que eu nunca fui... Eu não consegui me apegar tanto ao Zelda, né? Mas eu entendo que é um, tipo... Puta jogo. Puta jogo do caralho. Eu zerei ele, tipo, depois de grande. É. Eu botei o emulador e falei, vou jogar essa porra até o final. E aí faz toda a diferença saber dele, tá ligado? Sim, total. Faz toda a diferença, você não fica mais tão perdido. Cara, mano, quando eu era criança até uns 13, 14 anos, eu não fazia ideia do que eu tava... Ficava jogando aleatório. Clicando. Tipo assim, eu li os bagulho e falava, mano, não sabia uma palavra em inglês, tá ligado? Muito bom, muito sabia bom. Uma palavra, mano. Meu Deus, mano. Tipo, era tudo na base do chute. Eu sabia o yes, no e o save. Uhum. Só. E o continue, porque é a mesma palavra do português. Total. Meu, joguei fora Zelda. Tinha o 2 também, aquele Majora's Mask que eu nunca entendi porra nenhuma daquele jogo. É meio complexo. Tipo, ele acaba do nada porque a lua cai na terra e, tipo, você demorou muito. E aí você fica, demorou pra quê? O que tem que fazer, tá ligado? Não fala pra onde que eu tenho que ir, pelo amor de Deus, caralho. Pô, mas era mó bom, mano. Eu lembro dessa época do Super Nintendo, que meu pai ele fazia um agrado pra mim, que é... Ele me buscava na escola, aí não falava nada. A gente ia embora pra casa, daí eu chegava lá, ia tomar banho. Aí quando eu saía do banho, entrava no quarto lá pra me secar e tava lá, Super Nintendo ligado, com um jogo alugado novo. Nossa, jogo alugado, mano. Nossa, mano, eu ficava, meu Deus, um jogo novo, meu Deus. Eu lembro, nossa, aluguei jogo pra caralho. Eu alugava jogo de Nintendo 64, mano. Meu, eu lembro jogos que me marcaram no Super Nintendo, foi, não sei se você conhece aquele Earthworm Jim. Eu tô ligado, mas eu nunca joguei. Cabeça de minhoca? Sim. Nossa, ficava viciado naquilo, mano. Donkey Kong Country, 1, 2, 3, mano, todos os Donkey Kongs foram um negócio espetacular na minha vida. Super Nintendo, Street Fighter, eu joguei pra caralho. Tinha um jogo dos Power Rangers também, de lutar lá com o Megazord, que eu também era vidrado nisso aí. É, mano, nossa, eu tenho muito isso de jogo aleatório que marcou minha vida. Tipo assim, o jogo do Lilo Stitch, aí já era de Play 2. É um dos meus jogos que eu falo, mano, caralho, isso é muito foda. Tipo, é um jogo que eu tenho vontade de jogar hoje, assim, só pra ver. É muito louco isso, né? Porque era uma outra cultura de videogame, assim, onde tudo virava jogo. Uhum. E todo jogo era jogável, assim. Tipo, você queria jogar todos os jogos. Sim, todos os jogos. Quanto mais jogo, você queria sair devorando o jogo. E isso do Nintendo, do Super Nintendo, que eu tinha essa, meio que, essa, tipo, eu falava, ah, mano, se pá, eu até trocaria meu Nintendo 64 por um Super Nintendo, tá ligado? Mesmo sabendo que ele era mais videogame, né? Ele era, tipo, o Nintendo 64, ele era... Outra geração, bem mais moderno. Ele era, tipo, meio ali pra ser concorrente do Play 1, né? É, sim, o mesmo nível, na real. Muitos jogos que saíram pro Nintendo 64 saíram pro Play 1. Então, e aí eu lembro que quando eu ia no Extra, tinha uma área de playground do Extra. Puta, e eu gostava... Puta, o chiqueirinho de criança. É, o chiqueirinho de criança. Eu gostava quando a minha mãe precisava fazer compra no Extra, porque eu ia e eu falava, mãe, me deixa na sala de jogo. Tinha a porra do Nintendo 64 e tinha uma lá, porra, né? De um Super Nintendo lá. Ah, mano. Caralho. Ia jogar Super e eu Nintendo. Ia jogar Super Nintendo. Falava, nossa, eu queria muito ter esse jogo em casa, mano. Porque eu jogava Super Mario... O... World. É, o Super Mario de Super 2D lá, tá ligado? E pegava o Yoshi, eu falava, nossa, é muito legal isso. E eu tinha um problema no meu Super Nintendo, né? Mas criança joga tudo aleatório, né? Eu não tinha save, tá ligado? É. Eu jogava o Super Acorda, Mario. Acorda, joga tudo, dorme do joga mesmo, até onde dá, desliga, começou do começo. E tipo, era normal. E eu sentia mó tesão de jogar, de novo. Tudo de novo. Tudo de novo. Ai, meu Deus, era bom, né, mano? Eu não achava ruim, tá ligado? Eu não achava ruim. Eu tive o Nintendo 64, então eu nem tive Play 1, né? Porque, enfim, não fazia sentido. Eu já comecei a... Aí eu lembro o meu último presente de Natal, assim, antes da minha situação financeira em casa ir pro caralho, foi um Play 2. Eu lembro até hoje que, tipo, um presente de Natal, assim, tipo, acho que foi 2000. Mano, eu tenho a nota fiscal dele. Eu não lembro se foi 2001 ou 2002. Foi algum desses anos aí. Eu lembro que você tinha uma mini TV minúscula que você jogava. Não, era TVzinha de zelador que eu jogava. Era uma TV, mano, TV menor que um tubo, caderno, TV mano. De tubo de zelador, caderno assim, que eu jogava Play 2. Caderno de brochura de criança. E, então, e aí o Play 2 foi o único videogame que eu tive até o Play 3, né? Tipo, que foi lançado em 2006, mas eu fui ter um Play 3 em 2011. É. Então eu fiquei 10 anos com o mesmo baixa videogame. Baixa o preço, né, mano? E 10 anos com o mesmo videogame. E eu lembro desse negócio de locadora. Que eu ia em locadora pra alugar jogo de Nintendo 64. E aí eu via os jogos de Play 2. E eu não fazia ideia do que era um Play 2. Eu não sabia nem o que era Play 1. Eu não sabia nem o que era PlayStation. E aí eu via esses jogos que era tipo um CD. E tava escrito um nome grande assim de videogame. Tipo PlayStation. E eu falava, mano, que é isso? É. Eu lembro que minha mãe falava, ah, isso aí é pra outro videogame que você não tem. Esquece. É, esquece. Nem queira saber do que se trata. E aí eu ganhei o Play 2, o Fatzão mesmo, o clássico de Natal. Eu lembro, mano, que tinha uma caixa de presente, assim, no meio da minha sala. Foi tipo, mano, bagulho de filme mesmo, tá ligado? Que eu abri aquela caixa e eu falei, caralho, eu tenho um videogame do futuro, mano. Tipo, eu nem sabia que isso aqui existia, que porra é essa? Aí eu comecei a jogar o Play 2, mano. E, nossa, eu joguei muito, nossa, mano, eu jogava muito. Eu não joguei porque eu não tinha, só não joguei mais porque eu não tinha, mas o que eu joguei indo na casa dos outros, na tua casa, na casa do meu primo... Eu joguei Play 2 por 10 anos, E, cara. Meu, o Play 2, ele abriu, tipo, a perspectiva de jogos... É difícil se falar um videogame que tenha sido o que tenha tido mais impacto. Tão revolucionário, né? Eu não sei se é um negócio muito particular meu, mas, tipo, hoje, a evolução do PlayStation, ela parece ser um pouco mais banal, né? É, tipo, uns saltos menores, assim. Do 3 pro 5, claro que existe evolução, mas, tipo, daqui a pouco lança o 6. Virou um negócio que é quase iPhone, assim, sabe? E vai atualizando, vai, e, tipo, você já tá meio... Leva um tempo acostumado. Até pros caras assentar você já tá e, meio tipo, acostumado. Os caras começar a produzir jogo que mas, exige mano, o máximo do console. Do Play 1 pro Play 2 é um negócio absurdo. E aí, o Play 2, ele, tipo, ele traz tanta coisa, a PlayStation em cima, é onde ela se firma no chão ali, tipo, com, mano, God of War, tá ligado? Com Gran Turismo. Nossa senhora, mano, lembra que a gente, mano, ficava jogando Gran Turismo que nem uns idiota, mano. Tipo, chegava fazendo da escola, licença. É, mano, fazendo as provinhas lá, tirando todas as carteiras lá e depois ficava fazendo, batendo recorde um do outro. É, não, era fascinado por, mano, zerar o jogo, extrair do jogo o máximo que você conseguia dele. Tudo offline, né, mano? Tudo offline. Tudo offline. E os caras, tipo, esse negócio de jogar online no PlayStation 2 era tipo uma lenda que você ouvia, nunca né? vi ninguém assim, jogar o primo Play de 2. Fulano conseguiu jogar online no Play 2. E até porque acho que a PlayStation nem devia ter suporte pro servidor brasileiro então, direito pra você jogar. Mano, não sei realmente como funciona isso. Tipo, são coisas que eu ouvi no passado e eu deixei lá. E eu falei, hein, não tenho nem internet, não sei nem que isso, sai fora, uma coisa de milionário. É igual ter jogo original de Play 2, mano. É coisa de milionário. Pra quê, né? Depois que inventaram O chip Matrix. Nem tinha aí. O Matrix destravava o PlayStation 2. O Matrix, 2, mano. E aí era Santa Efigênia, 10 conto lá pra 10 conto. É, e aí quando você ligava o PlayStation, antes de aparecer a tela do Piau, aparecia Matrix. Lembra? Matrix. Aparecia o Matrix. Sim, e depois. Mano. E lembra quando ia pra tela, você botava um jogo. Que esses jogos piratas, eles tinham isso, né? Às vezes eles podiam não funcionar. Sim. Tipo, você comprava 100 jogos, 18 não funcionava. Pode vir aqui aí trocar falava, aqui. É, mano, eu lembro que, mano, o bagulho era tipo fast food. Teve a primeira vez que eu fui comprar jogo de Play 2, eu comprei uma caixa de jogos. Vale. Uma caixa muito grande, mano. Cheia de CD. Que tesão. Não era nem DVD, tá ligado? O bagulho era tipo, mano, CD, mano. Um monte, uma porrada mesmo. E eu comecei a testar um por um, mano. Colocava um, jogava um pouco, aí tirava, pegava outro, jogava... Aí ia pra tela vermelha e falava, caralho, esse eu queria jogar pra caralho, mano. E eu lembro que uma vez eu comprei o jogo do Tom e Jerry, falando, mano, eu quero muito jogar o jogo do Tom e Jerry. Só que ele era de Play 1. Então tinha a chance de rodar ou não no Play 2, porque tinha isso, né? É, o retrógrado, né? E aí ele não rodou e eu falei, ah, mano. Que pena. Vou ter que ir lá trocar. Vou ter que ir lá trocar pelo que jogo. Que brisa, do... né, mano? Era mó bom videogame destravado aí. Sim, jogar tudo offline. Era outra bom, maneira mano. De consumir. Jogo, né? Porque hoje em dia com o jogo... Acho que os jogos têm um tempo de vida. E digo tempo de vida, tipo, de você realmente conseguir fazer coisas novas muito maior, né? Graças ao... Sim. As features que tem online. Pô, exemplo do GTA V, né? Ele continua faturando até hoje. Os caras começam a lançar mod do bagulho. Tipo, é um jogo novo, mas... Já tem 10 anos. E, mano, tá saindo coisa até hoje. Os caras tá lá soltando e pacote é um jogo, de expansão. Cara, mano, esse GTA RP é absurdo, fez mano. A carreira de um monte de gente. Sim, de mano. De streamer. Como pôde o mundo, ligado? Mano. Um monte de streamer que, mano, que fez a vida, que mudou a vida, que tá andando de Porsche por causa de um jogo de 10 anos atrás, mano. É maluquice. É loucura isso, né, mano? Eu lembro muito de que eu tinha essa vontade de jogar jogo online. Aí eu lembro que você tinha pegado um Play... Você tinha um Xbox 360. Ah, é, eu tive um Xbox 360. Verdade, bem lembrado. Eu tive um Xbox 360 em 2009. Foi por isso... Você trocou ele pelo Play 3. É, que foi... Eu vendi o meu Xbox pra comprar um Play 3 depois. Porque, tipo assim, eu lembro que o Xbox, ele tinha o lance... Quando eu tava... Mano, eu tava desde 2001 com o mesmo videogame. Aí 2009... Né, eu usava um monte de gente já com Play 3, com Xbox. É, e eu tipo, caralho, mano, só eu que tô aqui jogando um jogo velho, tá ligado? Pô. E aí eu lembro que, mano, foi uma briga feia assim que eu tive com a minha mãe, porque quem comprou... Impondo regras aí, ó, eu preciso de um Play 3. Não, quem comprou o videogame foi meu pai, meio que sem a aprovação da minha mãe, tá ligado? Porque a gente não tinha dinheiro, né, mano? Eu lembro que qualquer coisa que eu pedi pelos próximos 2 anos, assim, minha mãe falava, não, você vai comer Xbox agora. Ué. Come lá o Xbox, porra. E eu, caralho, mano, só queria... E eu comprei o Xbox 360 por um único motivo. Eu queria jogar Resident Evil 5, mano. Nossa, esse jogo foi espetacular, mano. Eu queria jogar Resident Evil 5. E que muita gente fala que é um jogo fraco, que perdeu, assim... Quem que falou isso? Mano, que chama ele aqui, Resident mano? Resident Evil 5 é fudido. É muito bom. É muito bom, mano. Extremamente divertido. Quando, tipo, eles conseguiram fazer o 4 perdurar, assim, tipo, no mesmo estilo. Que é bem inovador, né? Porque Resident Evil, geralmente, ele tinha uma jogabilidade totalmente diferente desses... Da partir do 4 aí, era bem diferente. O negócio muda bastante. Mas o principal do Resident Evil 5 é, primeiro, os gráficos pra época eram completamente surreais, assim. Uhum. Eu lembro que eu assisti o trailer e falava, mano, isso aqui é um filme, que é isso? É que é loucura. Bom demais, né? E aí ele tem o co-op, né, na história. Meu! Que aí eu falei, mano, esse jogo é o jogo perfeito, tá ligado? Eu preciso dessa porra, mano. E eu lembro que o meu Resident Evil 5, eu não comprei, eu fiz ele em casa. Eu baixei ele e gravei a ISO. Xbox. Gravei a ISO num DVD, mano. Cara, isso daí é... Gravei a ISO num DVD. Me trouxe muita experiência no meio pirata, tá ligado? Porque eu demorei pra ter o videogame 360 aí, o Xbox. Mas eu... Fui pro Paraguai comprar, e eu lembro que, mano, acho que o Xbox na época era mais de R$1.000 se você quisesse comprar aqui no Brasil. E eu fui pro Paraguai e eu comprei ele, tipo, por 750, com um jogo. Vinha o Banjo-Kazooie, tudo bem, né? Era um jogo... Viva Pinhata lá. Nossa, Viva Pinhata, verdade. Caralho. E dois controles, mano. E aí saiu 750 conto. Tipo, absurdo, de bem mais barato do que aqui. Uhum. Só que aí o que acontece? Eu comprei ele destravado, né? Porque eu... Ninguém merece comprar um videogame aí de quase R$1.000 e ficar comprando o jogo de 300 conto. Eu lembro que nessa época você tinha um Xbox. Eu lembro que tinha o Guilherme, amigo nosso, também tinha. Sim. E aí, meu, virou febre. Tinha uns outros malucos também na escola lá que eu me mudei depois. Que a gente rachava tubo de CD, dual layer, de 8 GB. Tipo, era 20 conto, 10 DVD. E aí, mano... Dual layer, pode crer. Era a época que valia, era o dobro duas de... camadas de gravação. Era o dobro de um DVD de 4.7 GB, né? Ele tinha quase 9 GB. E aí, mano, foi nessa época aí que eu explodiu também o Mega Upload, né? Você lembra do Mega Upload? PJL pro meu mano do Mega Upload que foi preso aí, ó. O Kim Katagi... era um gordão lá, que se chama Kim. Gordão, mas ele tá preso, tá preso. Cara, eu não tenho notícia dele. Foi preso numa lancha. Não é possível que ele tá preso. Mas o bagulho dele funciona, né? Tá lá ainda. É, virou Mega, né? Sim. Mas era absurdo, porque, tipo, o Mega Upload era um lugar que você conseguia usar a banda inteira da sua internet, vinha no talo. Uhum. E aí eu participava de uns grupos de games, meu, às vezes eu conseguia jogar jogo antes do lançamento, mano. Não sei como é que os caras conseguiam botar o jogo lá. E aí era isso, baixava ISO, e às vezes vinha, tipo, 12 partes. Aí você botava 12 partes pra baixar, e aí você gravava essa porra. E aí você botava no Xbox e funcionava, mano. Eu falei, caralho, eu tenho Resident Evil. Eu fiz, tá ligado? Mano, eu fiz a lojinha, Grafitei um Resident Evil na minha mão. Eu ajudava os meus amigos. Eu falava, quer o jogo aí? Vamos jogar o jogo? Caralho, pirataria gostoso demais. É um ato de resistência. E você sabe qual que foi o maior tesão do Xbox 360? Porque, tipo, tinha uma lenda, né? Que se você conectasse seu Xbox destravado na live lá no Você Xbox, era banido. Você vai ser banido. Os cara conseguiam foder o teu videogame, não era um negócio assim? E tinha o lance do Xbox, tinha... As histórias de assombração do Xbox tinha isso de você ser a banido. A luz vermelha, pô! E as três RL. As três red light, que tipo assim... Seu Morreu. Xbox super aquecia, dava 3 RL, tipo, mano, era meio que PT, assim. PT no Xbox. Uhum. E aí... Eu lembro que o Guilherme tomou coragem e ligou o Xbox 360 na live. Eu também. E aí... Não deu nada. Não deu nada. Eu lembro jogo que... No jogo pirata online, aí eu fiquei, mano, será que eu ligo? Porque os caras estão jogando, tá ligado? Foi aí, assinando a live no Xbox 360 destravado, que eu ingressei no mundo do Call of Duty Online. Nossa. Tipo, que era o Modern Warfare 2, que lançou em 2009, que também, mano, teve aquele trailer... Do aeroporto lá. Nossa, no Russians, que tinha matança no que os caras entravam no aeroporto e abria fogo, assim. Nossa, mano. Uma machine gun. Pesadíssimo. Pô, aquilo ali não produziu ninguém maluco, não, né, mano? Meu Deus, quer mais que aquilo? É pior do que GTA. Os caras entram no aeroporto de terno e abrem fogo, mano. Eu acho que o nome do vídeo é No Russian. No Russian. Se pesquisar, sim, né, é isso mesmo. É isso mesmo. Eu falei, cara, que jogo cabuloso da porra, mano. Foi absurdo. Isso? Meu Deus, foi muito legal. E eu lembro, mano, eu zerei o MW2, assim... E assim, o Call of Duty, ele foi uma parada... Você lembra que a gente ia muito pra Lan House, uhum, tá ligado? Jogar Battlefield 2. É, eu e o Marcelo, a gente é bem os moleque que se reunia e juntava as moedas juntava pra ir na Lan House. Juntava uns malucos lá, uns 8 malucos, a gente colava tudo na Lan House e se reunia pra jogar um jogo em LAN. Tem até a grande vez que a gente conseguiu recrutar o nosso amigo Fábio G. Fábio G, que ficou disponível às 11h16, no dia específico. Falou. Mano, essa é uma história que eu tenho com o Marcelo, que é um bagulho muito específico, mas que é surreal de engraçado, assim, tipo, ver isso acontecendo, ter vivido isso, é uma parada que não tem como, esse Esqueci. Momento não aconteceu de novo em nenhum outro lugar na história do planeta. Com certeza. Tipo, a gente tinha um amigo na nossa sala que ele chamava Fábio G, ele era um moleque mais na dele, assim, bem quieto, né? Só que ele era um cara que... descolou tipo, que ele morava perto. É, descolou que ele morava perto da casa do Marcelo na época, e aí... Primeiro, né, que os caras chamavam ele de Fábio G e a gente não sabia por quê. E aí eu fui questionar, eu falei pro o cara que inventou o apelido, eu falei, mano, por que você chama ele de Fábio G? Daí ele falou, ah, é de Fábio gay. Tipo, sem explicação, assim, tipo, só queria falar, ah, o cara é gay. E ele não era gay, não era mas gay. Era tipo, nessa época na escola, era tipo, ah, viado, ah, gay. Gay, Fábio G de gay, tá ligado? Gay começa com G, é o Fábio G. E aí eu falei, mano, vamos chamar o Fábio pra ir na Lan House, caralho. Vamos. A gente falou, chegou, abordou o Fábio G e falei, e aí, Fábio G? Quer ir na Lan House? Ele falou, ô, bora, mano. Eu falei, mano, que horas que você tá de boa no sábado? Ele falou, ah, umas 11h16. Então que ele falou sério, muito sério. Tipo, umas 11h16, mano. Caralho, que bagulho magnífico. Mano. Puta que pariu. Mas deu, né? A gente ia, eu, você, ia uma galera. A gente ia no... Dragonfly, mano. A gente ia no Lodete, que era um mercadinho, e a gente comprava, tipo, só aquela alimentação balanceada e saudável. Uhum. Pegava 10 contos sofrido, levava uns snacks pra Lan House, mano, e era lei. Battlefield lei. É Quake lei. Quake, lembra? 4. Quake 4. Nossa senhora, Counter-Strike 1.6, tá ligado? 1.6, Fightful Day, Fightful torando. Day pra caralho, mano, era muito bom, era muito bom. Eu lembro que foi em Lan House que eu descobri o primeiro Modern Warfare, o Call of Duty 4. Mano, aquilo ali explodiu a minha cabeça, porque o gráfico daquilo era insano, não era parecido com nada. Né, ele tinha uma textura meio absurda, aquela missão lá que você desce num barco e, tipo, a água escorrendo e você fica, meu, como pode um negócio tão bonito? E aí eu, mano, morria, juntando dinheiro e torrando tudo na Lan House pra jogar Call of Duty 4, mano. E isso daí eu fiquei, mano, vontade de ter isso, meu Deus do céu, mano. Eu lembro de mensagem sua pra mim no MSN falando da água do COD 4, mano. Nossa, falando, mano, assim, mano... A água me emocionou. Todo mundo ficou emocionado de ver a água, assim, tipo, parece água mesmo, mano. Era muito bonito, mano. Era muito bonito esse jogo. E aí eu lembro que... É que assim, né, até eu ter o meu Xbox 360 e começar a jogar esses jogos com maior frequência... Jogos ou jogos? Jogos. Se porcos são porcos e jogos são jogos, por que cachorro não são cachorros? Essa é uma boa questão. Quem for da área da literatura portuguesa aí, você vai explicar porque é a consoante bi-quadrada dos fonéticos, dos oxítonas, não se falam... Com a soma dos caralhos dos carelhos. E aí, mano, eu lembro que eu joguei muita coisa no computador, tá ligado? É, eu meu pai, eu já era um cara... trabalhava com computador, essas paradas, uhum. E eu sempre fui meio bonado de computador em casa. Pegava umas peças, né? Sim, eu sempre tive acesso a computadores potentes. E eu lembro que o primeiro jogo que explodiu minha cabeça de gráfico surreal foi o Need for Speed Underground, mano. Meu Deus do céu. Tinha aquele 350Z Unison lá e começava a tocar Riders on the Storm. Nossa, com o Snoop Dogg. Vibe do caralho, puta. Meu, e aquele jogo era muito bonito, meu Deus do céu. E aí, lá no prédio que eu morava, eu fazia muito sucesso, mano. Porque numa época remota, hoje é brincadeira, né? Você pegar uma HDMI aí, bota no seu computador e bota na TV e você assiste. Eu lembro na época que meu pai, ele tinha uma placa de vídeo, DVI, digital lá, os caralho, que você ligava uma ponta na placa de vídeo e outra ponta, ele saía para aqueles cabos auxiliares que ligava na TV, tá ligado? E aí eu conseguia reproduzir a tela do meu computador na televisão. E, mano, ninguém tinha isso na época. Ninguém, mano, conseguia assistir coisa do computador na televisão. De lá, subia uma renca de criança no meu apartamento, mano, pra ver aquela coisa funcionando. Tipo, Need for Speed na televisão. Era muito completamente bom, surreal. Mano. E aí é foda, nossa senhora. É, eu sempre fui um cara. Eu sempre fui um cara mais apegado ao ambiente. Tipo, pra jogar videogame, eu joguei muito no PC também, a vida inteira, basicamente. Só que eu sempre tive um carinho. Eu lembro que você pegou um PC pra jogar Crysis, mano. É, eu tive um carinho sempre maior por esse lance da experiência de jogar videogame na sala, tá ligado? No sofá, com controle na mão. Assim, eu falo, mano, isso aqui pra mim é a experiência de jogar videogame. Jogar no PC é muito foda, você tem às vezes um desempenho maior, né, do que você tem no videogame, muitas das vezes. Né? É uma outra, tem outros tipos de jogos também, né? Tipo, hoje em dia eu acabo jogando mais no PC do que no videogame. Singular, né? Você vai jogar sozinho. É mais solitário, né? Tipo, eu gosto da experiência de estar no sofá, tipo, com os amigos assistindo você jogar e passa o controle. Eu acho muito da hora isso. É interatividade ali, ó. E você falou de se impressionar com o gráfico do Need for Speed Underground. O Resident Evil 5 eu também senti isso, mas o jogo que eu falei, mano, a gente tá no futuro. Era o primeiro Crysis. Meu Deus, mano. Tipo, o Crysis foi insano. Foi o jogo que me fez montar um computador pela primeira vez, assim. Tipo, eu fui de um computador que era o Windows 98, tipo, aquele computador branco, com cor de cigarro, tá ligado? Em cima branco, dele ele amarelo. Um off-white. Computador off-white, mano, monitor de tubo. Eu fui disso pra um computador que rodava Crysis muitos anos depois e... Maximum Speed. Nossa, era muito bom, mano. Eu joguei isso na Lan House, eu fiquei, mano, como que eu vou jogar isso na minha casa, tá ligado? Era, tipo, precisava de computadores muito potentes já pra poder rodar isso. Era uma coisa absurda. Mano, eu nem lembro se esse jogo era bom de verdade. Eu só lembro que ele era muito foda, assim. É, tipo, ele tinha um mundo aberto, falando, você podia pegar veículo. Eu lembro que tinha um negócio, quando você ia pra praia, tinha tipo umas tartarugas andando na água, assim, uns, sei lá, às vezes até tubarão. E você atirava na tartaruga e a tartaruga morria, mano. Isso era um bagulho que me fudia a minha cabeça, assim. Tipo, interações com objetos que não fazem parte da história linear do jogo, tá ligado? Mas é interativo. Lembra um jogo também que todo mundo falava muito de gráfico? Black. Nossa, Black é o melhor gráfico do Play 2, mano. É tipo assim, o negócio de você atirar na árvore e a marca da bala ficar na árvore. Era uma marca, tipo, mano, um borrão, assim, mas você falava, caralho, mano. Os caras pensaram em tudo. Os caras tão programando de fato, filho. Real. Que isso, que Black isso. Black era foda, meu Black Deus, era mano. Muito foda, mano. Se vocês tiverem a oportunidade aí, rapaziada, que curte um game... É que hoje em dia, meu, qualquer computador aí roda esses emuladores aí de PlayStation 2... Ó, Nintendo 64 tem muito jogo legal também, mano. Nossa, tô falando, eu tô ficando com vontade de jogar. Dá pra jogar online, mano. Dá pra jogar online. Tem emulador de Nintendo 64 online, mano. Você não precisa nem baixar, instalar nada. Você joga no Android. Tinha no Android essa porra, mano. Mano, o Sonic 2, que pra mim é o melhor Sonic de todos. O Sonic the Hedgehog 2, que é um dos jogos que eu mais joguei na minha vida, que eu joguei no Mega Drive. E que eu tenho uma relação afetiva com esse jogo cabulosa, assim. Tipo, mano, eu sei todas as fases de core, sei todos os lugares que tem vida extra escondida, tudo. Eu tenho tudo desse jogo. E eu descobri sozinho. É um jogo que hoje em dia você consegue baixar na App Store, mano. Consegue. Você consegue jogar ele numa calculadora. Os caras revisaram essa porra aí em HTML, essa merda aí. Dá pra você jogar, mano. Mano, e é um puta jogo, tá ligado? É um puta jogo. É da hora jogo. Pra caralho. Eu sempre gostei muito de Mario, gosto muito, mas eu sempre fui mais inclinado... O Mario que me comeu, mano. Ah, atrás da onde? Do lá armário, em Ontário. Seu Ontário. Canadá. É. Me comeu em Ontário. Jogos que eu nunca vou esquecer, mano. É real essa parada aí. Super Mario. Porque era aquela parada que eu falei. Todo dia eu jogava a mesma coisa. E aí você ficava impregnado ficava na bom, cabeça. Você ficava bom, mano. E eu tenho certeza, mano. Que é que tipo assim... Hoje, né, a gente pega muito jogo, o gráfico é bom pra caralho, mas rola muito menos esse negócio aí do que você tava falando aí de ficar perdido, tá ligado? Ah, que dá pra fazer? Não, os caras já meio que segmentam tudo pra você... É, o bagulho tá mais noob-friendly, parece. É, você não mais trava. Acessível. Mas esses jogos antigos, principalmente arcade... Que é difícil pra caralho, é difícil, mano. E eles vão fazer de tudo pra você perder, e se você perder todas as vidas, você vai começar do começo e... E o jogo dura, tá ligado? A história com o Mega Drive engraçada que eu tenho é que teve uma época que eu tava vidrado num jogo de vôlei do Mega Drive. Era de vôlei ou ele tinha vários esportes? Mano, era só vôlei. Só vôlei. E era um jogo 2D, assim, de vôlei. E, mano, eu achava muito da hora. E teve uma época que eu tive... ao mesmo tempo que eu, quando eu, depois eu peguei o Play 2, eu ainda tinha o Mega Drive e eu ainda jogava o Mega Drive. Uhum. Porque eu gostava muito dos jogos do Mega Drive. Uhum. E aí, teve uma época que o meu pai tava jogando Devil May Cry 3 no Play 2. Nossa! Na sala. Beleza, mano. E eu jogava, e o Mega Drive ficava na lavanderia, mano, da minha casa. E aí, eu falei assim, mano, eu queria muito ver meu pai jogando essa porra, só que eu tenho muito medo, mano, desse jogo. Do tá Devil ligado? May Cry. É, uhum. E aí eu ia lá jogar com ele. E aí, mano, eu jogava e ia carregando minha barrinha de medo, assim, ó. Uhum. A hora que eu falava, mano, eu tô com muito, muito, muito medo, eu saía correndo pra lavanderia, botava o jogo de vôlei e começava a jogar vôlei. É, assim, cara, pra, até tipo, esqueci. Pra espantar os demônios da minha cabeça, tá ligado? Falava, nossa, vôlei, vôlei, vôlei. Eu lembro que você era vidrado no alternativo do Devil May Cry, porque o Devil May Cry é um negócio que só tinha pra PlayStation, né? Aham. Uhum. Mas você jogava muito Dante's Inferno, que também nossa, era mano. O substituto do God of War também, mano. O Dante's Inferno é um jogo que, mano, esses caras... Precisa fazer um remake dessa porra, mano. É muito bom, tipo, mano. É muito da hora, pô. Era muito legal, mano. Ele é tipo um tema. A história, o tema. Caralho, mano. É um jogo, tipo assim, mano. Você vai pro inferno, tá ligado? E todos os níveis. Você luta com todos os bichos até chegar no diabo, mano. Muito bom. E você luta com o diabo com a rola de fora, mano. Nossa, é muito bom. O diabo com a rola balançando. É que é da hora, né, mano? Tipo, os alternativos que são bons. Uhum. Não sei se você lembra muito que... Ah, não. Pior que era os dois, era da Xbox mesmo. Porque, geral, gostava muito daquele Gears of War. Nunca curti muito o Gears of War. É, eu achava um jogo legal. Mas tipo Army assim, of Two, mano, você já jogou Army of Two? A sua arma tem uma serra elétrica. Já é aquele que tem co-op também. Aquilo ali a gente jogou que nem uns filhos da puta também, mano. Era muito bom, mano. Muito bom. É, e eu tive isso uma época que quando eu ficava muito apaixonado num jogo e eu já tinha extraído tudo que ele tinha pra me oferecer, eu ia atrás de jogos que eram parecidos com ele. Tipo, eu tive isso com GTA San Andreas. Um GTA San Andreas não, vai com um GTA em geral, porque o primeiro GTA que eu joguei foi o GTA 3. Nossa, GTA 3 era da hora já. Era da hora pra caralho. Meu Deus. Depois o Vice City. Que eu sou apaixonado por esse jogo. Eu joguei a primeira vez no... Eu conheci GTA na Lan House. É, eu conheci eu joguei o Vice City e eu falei, meu Deus, que jogo insano. Eu, você tipo, eu cheguei, pode roubar, passei, é, eu passei você pode numa, matar, você pode fazer tudo. Você pode correr... E ir pros lugares, uhum, e voar. Pode comprar uma roupa. E você pode trocar o boneco, de roupa. Foda, puta que pariu. Aí eu lembro que eu fui... Joguei na Lan House e eu fiquei com isso na cabeça. Eu falei, mano, eu queria muito esse jogo, né? E aí nessas épocas eu não sabia muito onde arranjar jogos grátis na internet. Mas eu comprava. Eu ia lá no Santa Evigênia. E aí eu fiz o meu pai comprar pra mim o GTA. Só que a gente caçou e só achou o 3. Falei, ah, vai o 3 mesmo, né? Vou jogar. Eu lembro que meu pai deixou eu instalar essa parada aí. E ele deixou eu jogar uns 20 minutos. Falou, você não vai jogar isso aí, não. Cara, pior que eu tive a mesma coisa. Tipo, minha mãe mas ficava... por quê, mano? Minha mãe me via jogando GTA, ela fazia umas caras pra mim, assim. Tanto que esse lance que eu falei de quando eu me apaixonava muito por um jogo, eu ia atrás de jogos parecidos. Tipo, mano, eu lembro que eu cheguei... Tipo, o GTA... Que eu amei muito. E eu falei assim pro cara, mano, tem algum jogo que é tipo GTA? Aí o cara me mostrou o Driver. Nossa, bom também, mano. Só que você não sai do carro, né? É, só que mas era muito chave o Driver. Driver 3, se eu não me engano. Foi o que eu mais joguei. O Driver e o Mafia. Máfia. Ele falou assim, mano, esses aqui são tipo GTA, mano. E aí eu ia lá toda semana e eu fazia essa mesma pergunta. Aí eu falei, mano, tem mais algum jogo tipo GTA? Com a minha mãe do lado, né? Minha mãe tipo, porra... Porra de GTA. Vício, né? Maldito de o cara jogo vai virar traficante, mano. Aí ele falou assim, mano, não tenho nenhum jogo tipo GTA, mas eu tenho esse aqui que é lançamento, ó. E apontou pro CD do Crash Bandicoot. Que virou uma outra paixão da minha vida, assim. Virou. Que, mano, eu vi aquele jogo e falei, mano, pô, essa raposa, essa bicha, que é isso? E aí, mano, eu coloquei e eu me apaixonei completamente, mano, por toda a... Tudo que tinha nesse jogo, assim, o lance de você, mano, ter aquela base, uhum, que você escolhia a fase que você queria, sim, sabe? O jogo era meio... Ele era meio caricato, meio engraçado, uhum, assim, uhum, né? E ele era, mano... Muito barulhinho, os né? Os vilões cheios de... E eu, tipo, ele fazia um barulho igual do Michael Jackson quando morria. Uau! Eu achava muito foda. E o Dante's Inferno foi, tipo, isso aí. Foi na época que eu tava louco por God of War. Eu, mano, quero algum jogo tipo God of War. O cara falou, ó, tem esse aqui, mano. Dante's Inferno, o cara vai pro inferno. Falei, tá, porra, muito foda, mano. E é tipo assim, mano, esse jogo é muito, muito foda. A trilha sonora dele é um bagulho aterrorizante, mano. Você procura aí. Demoníaco. Se você não tiver com muito tempo, procura aí o primeiro chefão, que, tipo assim, esse jogo começa e o protagonista, né, o Dante, ele leva uma facada nas costas e ele vai, ele morre e ele, tipo, a morte vem buscar ele, uhum. E o primeiro chefão é uma luta com a morte. E aí você luta, mata a morte, você pega a foice da morte e vai pro você inferno. Usa a arma. Você usa a foice da morte no inferno. Mano, olha que bagulho cabuloso do caralho, mano. Os caras fizeram o jogo bem... Meu Deus, esse jogo foi bom demais. Esse jogo é das trevas, mano. Nossa. Na mesma linha do Crash, não sei se você chegou a jogar, mas eu joguei muito. Rayman. Rayman, claro. Meu Deus, mano, eu joguei aquilo, meu Deus. E um pouco mais pra frente, ali depois da época do Nintendo Wii, eu lembro que eu queria muito jogar... O Rayman Raven Habits. Rabbids. Que é aqueles coelhos dos olhudinhos. Os coelhos que vai... Eles são muito engraçados. Isso daí mano, tinha que ser no Play 2, isso. Mano, não sei. Acho que era Nintendo Wii e Xbox. Acho que no Xbox tinha algum deles. Isso, mano. Eu joguei muito esse jogo. Mano, é assim, não tem como falar de videogame sem falar de um jogo que, mano, que tem uma importância, assim, no que eu sou hoje, muito maior, acho que do que eu consigo calcular. Que é o Guitar Hero, né, mano? Nossa, eu tinha esquecido. Eu ia, tava na ponta da língua no começo da conversa. Eu ia falar já do começo do Guitar Hero, Guitar mas... Guitar Hero, mano. Mano, Guitar Hero é um jogo inovador. A Activision, tipo assim, eu tenho bronca com a Activision porque eu acho que chegam... Eles batem num teto e aí eles só vão decaindo muito, assim, ó. Eles fazem... Soltam, mano, grandes jogos jogo, e de repente... Transforma o Tony Hawk, bosta, mano. Tipo, Tony Hawk é um negócio que eu joguei pra caralho. Era da Action Vision também. Mano, o Guitar Hero não precisava ter deixado de existir, cara. Não, poderia estar lançando até hoje, de porque, repente. Porque, tipo assim, mano, é um jogo que você pode fazer infinito. Uhum. Só adicionar a música. Tá ligado? Por que os caras foram mexer num bagulho que era perfeito, mano? Perfeito. E você vê que os caras começaram, tipo, bem. Mano, bem quantos... básico, né? Porque eu acho que o 1 e o 2 era banda cover ainda que fazia as músicas. Sim, eles regravaram todas as músicas. Incrível. Mano, e. O maior esforço pra fazer o bagulho. Você lembra quantos aniversários meus a gente não passou só jogando Guitar Hero? Pelo menos uns 4, 5, mano. Tipo sei assim, lá. Era. Mano, a gente. Era reunir a galera. Botava a TV na garagem e era Guitar Hero, Guitar Hero. Pra Guitar caralho. Hero, Guitar Hero, Guitar Hero, Guitar Hero, Guitar Hero. E, mano, é um jogo que, tipo, ele me influenciou tanto musicalmente e nesse ímpeto de querer tocar guitarra, tá ligado? Foi, mano. Ali eu conheci muita coisa. Conheci muita coisa, que, tipo, mano, ninguém ia me mostrar, tá ligado? Uhum. E eu não ia pesquisar por livre e espontânea vontade, tipo, músicas pra tocar aí, tipo, pra conhecer. Porque no jogo você se joga. E de repente você começa a aprender a gostar da música. Joga muitas vezes. Tipo, todas as músicas do Guitar Hero 3 eu gosto. Todas. Sim. Porque, tipo, de tantas vezes que eu ouvi. Uhum. Eu gosto até de Hit Me With Your Best Shot. Pat Benatar. Nossa. E, inclusive, o Guitar Hero é um jogo que eu fiquei tão lunático que eu dei 5 estrelas. Eu tirei 5 estrelas em todas as músicas no Expert, do 1, do 2 e do 3, que foram os que eu mais joguei. E do anos 80 também, que era um baita Flash jogo. Smash Hits, não é? O Smash que... Hits já Smash. Era mais pra frente. É verdade. Mano, o 1, 2 e o 3 e o anos 80, eu dei 5 estrelas em todas as músicas no Expert. Caralho. Em todas. Tipo assim, até na Through the Fire and Flames, até nas bônus, tudo. Ô, tem que treinar aí, mano. Pra caralho. Você chegava da escola e ia jogar Guitar Hero. Tem uma música que é foda, hora de dormir. Difícil. Que é a The Way It Ends. Lembra de uma banda chamada Prototype. É. Pior que é da hora essa música, mano. Aí depois ela fica calma, né? Nossa, que vontade de escutar essa música. Escutar Prototype, mano. Eita, porra. Mano, sabe uma música que é da hora? É Impulse, né? Aquela... Nossa, tá mano, tá ligado? É instrumental, não é? É, e era música bônus do Guitar Hero. Mano, eu vi esses caras tocando ao vivo. É mesmo? De curiosidade. Eu falei, mano, será que tem live dessa música? Esses tempos. Vou te mostrar depois. Mano, é uma banda muito, tipo assim, parece nós tocando com 15 anos, tá ligado? Só uns moleques assim, tipo... Mano, puta técnica, caralho, assim. Caralho, que brisa. É, mó brisa. Porra. E, mano, o Guitar Hero é um jogo que ele moldou meu caráter mesmo, assim, tipo... Se não fosse o Guitar Hero, eu nem sei se eu ia tocando guitarra hoje. Não, então. Tipo, de, o Guitar Hero... De lá, introduziu músicas que dava ideia de... Porra, vou aprender essa música. Te dá cultura, né? O acesso à informação de que, eu aprendi a tocar bateria por causa do Guitar Hero, mano. pode querer, mano. Porque, na, assim, a guitarra do Guitar Hero e a guitarra real não tem muito a ver, né? São botões ali, não tem muita relação. Uhum. Tirando esse negócio de coordenação e independência de dedo, né? Que você pega um pouco ali na palitada. Ah, mas palitada, aí até aí nem o Scott é Ian lá do Anthrax sabe tocar Guitar Hero, né? Que, então, que eu já vi ele tocando. Então, os caras mas o, a bateria, ela é muito semelhante. Tipo, quando, é, quando você toca no Expert, elas são é basicamente as mesmas notas ali, sim, né? Tipo, e é tipo a composição de uma bateria comum, né? É, tipo, dois tons, bumbo, chimbal, um caixa. Tom surdo, caixa, bumbo, prato. E um prato high de ataque ali. Louco, né? Muito louco. Aprendeu a tocar bateria jogando. É, tem um Rock Band também que era legal, joguei até bastante. Mas era, eu achava o Guitar Hero muito mais carismático. Até real, né? Real. Eu sempre fui... Como é que é? Alternativo, né? Porque às vezes eu não tinha um videogame. Você jogava Fred's on Fire. Fred's on Fire. Caralho, moleque. Fred's on Fire era bom demais. Tem o Clone Hero, né? Que a galera joga no PC. Que deve ser um mod do Fred's on Fire, porque o Fred's on Fire evoluiu pra caralho. Tipo, ele era bem simples. Eu lembro quando o Marcelo instalou o Fred's on Fire pra mim também. E aí eu comecei a colocar uns mods que, mano, ficava igual o Guitar Hero. Uhum. Mas era Fred's on Fire. E aí a comunidade era muito grande, mano. Você baixava músicas novas, o pessoal que fazia as músicas mesmo. Tinha umas que eram bem feitas pra caralho, tinha umas que eram muito ruim. É. Mas, meu... Eu lembro quando eu fui na, sei lá, um Digão Games, que era a loja que eu comprava jogo. E aí eu vi na prateleira, assim, na vitrine, Guitar Hero Mamonas. Falei, eita porra, mano. Aí eu comprei e era tipo, mano, os bagulho eram muito mal feito, tá ligado? Que os caras começaram a hackear o Guitar Hero e fazer Guitar Hero de tudo. E, tipo, Guitar nada Hero a com brasileirinhos. Nossa, isso é, eu joguei esse Guitar Hero, mano. Guitar Hero com brasileirinho. Mano, era foda. Falando um pouco de jogo de PC, o primeiro presente, eu lembrei disso agora, o primeiro presente de aniversário que o Marcelo me deu foi muito fofo, mano. Que ele falou, mano, vou te dar um presente. E aí ele chegou pra mim com um CD que ele tinha. Ele foi na minha casa, levou pra mim um CD que ele gravou pra mim o CS 1.6 e o CS Condition Zero, que era o CS modo história, mano. É, era muito bom, mano. Era tipo o modo campanha do CS, mano. E aí ele instalou pra mim, e foi aí que eu comecei a jogar CS. E a minha história com CS, ela é meio curta, tipo, foi de tipo, 2007, acho que é 2009. É, durou, né? Jogou. Joguei bastante. Jogou. A gente jogava. Eu lembro que quando lançou o Source, eu joguei um pouquinho e já parei. É, não pegou, né? É. E aí o CSGO eu nem joguei, não joguei nenhuma Nunca vez. Nunca joguei o CSGO, mano. Mas o CS 1.6 a gente jogava pra caralho. Pra caralho, a gente muito. Tinha aquele padrão de nome cu alguma coisa. É, verdade. Cu sujo, cu peludo, peludo, cu suado, tinha várias cu. No cara, é idiota desde sempre, mano. Eu lembro que uma vez eu instalei, eu vou confessar um negócio aqui. Ih, mano. Carai. Eu instalei o Wallhack no CS uma vez. Ih, eu já usei também uma vez, só pra ver, tá ligado? Só pra ver, mano. Mas eu tipo, não jogava com ele não, mas só pra ver que funciona. Falei, mano, caralho. Tipo, eu lembro que ficava aparecendo tipo, um quadradinho vermelho, assim, onde o cara tava passando atrás da parede, mano. E tinha uma opção de configurar pra você já ficar mirando no quadrado bem na cabeça. Só apertar o botão do mouse e headshot, com uma bala. E o cara, headshot. Nossa, assim, né? Tinha os servidores. Monster kill, kill, kill. Caralho, lembra do. Como é que era aquele mapa lá? Surf Ski, não era? Surf Sky? Surf Sky? Isso aí é todo mundo deslizando. Que você tinha que aprender a deslizar no bagulho. Eu nunca aprendi branco, a deslizar assim. Nessa mano, bosta, mano. Teve uma época, mano, que eu tava bom. Eu acho que se eu tenho memória muscular que hoje, se você me botar pra jogar essa porra, acho que eu consigo dar uma deslizada, mano. Mas era mó treta. Aí tinha os caras que manjavam muito, mano. Que eles iam muito rápido, eles iam voando. Eu não conseguia deslizar, tá ligado? E tem... Mano, eu sou muito do jogo de tiro, né? Tipo, eu não... A época que eu era bom em jogo de tiro, era ali por 2010 até 2012... Nossa, joguei muito. Que eu jogava no controle, mano. Eu era viciado em jogo de tiro no controle. Honor. Medal of Honor, joguei bastante. Nossa, joguei Call Black, joguei. Eu jogava muito Medal of Honor no Play 2. Battlefield, eu fui, cara. Eu fui pro COD. Meu Deus. Eu fui pro COD depois do World at War. Uhum. Porque me falaram. Eu tinha um moleque da nossa sala, na escola, que ele chamava Giovanni Gomes. Só que ele era viciado em videogame. A gente chamava ele de Giovanni Games. E ele falou assim pra mim: mano, você viu que no novo Call of Duty os caras. Você vai lutar contra os zumbis nazistas. Daí eu falei, mano... Esse jogo rendeu, hein? E eu sempre fui tarado por coisa de zumbi, né? Tipo, mano, cresci jogando Resident Evil e eu jogava o jogo de tiro pra caralho. Eu falei, mano, caralho, será? E eu lembro que, mano, eu joguei o World at War, zerei ele e eu, mano... Liberou o modo zumbi. Nashderan Totem lá. É, a Noite dos Mortos. É. Que era numa casa meio abandonada. Assim, mano, que era bem simples. E aí foi evoluindo, né? Veio o Shinonuma, veio os... Mano, e aí vem o... E aí vem o Modern Warfare 2, que é um puta jogo. Puta que pariu, cara. É um dos melhores jogos de tiro já lançados. E aí depois dele vem o Black Ops, que é o absurdo. Jogo que eu mais joguei na minha vida, eu acho, mano. Tipo assim, eu acho que é o jogo modo que eu zumbi mais dele foi insano, mano. Não, e aí tem Kino der Totem, que pra mim é o melhor mapa de zumbi de todos. Que tinha co-op de até 4 pessoas. Nossa, então você conseguia jogar com uma galera, jogar, mano. Online e, mano, nossa, era muito, muito fantástico, mano. Tipo assim, o modo multiplayer dele era perfeito. Acho que foi o COD mais balanceado de todos, assim. Uhum. Tipo, que não tinha esse negócio de... Porque o MW, uhum, a linha Modern Warfare, sempre tinha umas armas muito roubadas. Sim. Tipo, a granadeira lá, o lança-granada... Uhum. Essas arma Akimbo de duas. Era uns bagulho muito tiltante, tá ligado? P90. Era tipo uns bagulho roubado pra caralho. No Black Ops, pelo menos, se minha memória não tá me traindo, era um negócio um pouco mais equilibrado, parecia. Né? E era. Tem online, né, desse jogo ainda, só que mano, é pinhado de hacker. É, então deve ser um negócio meio largado as traças, assim. Enfim, aí depois o COD continuou, né? E foi. Black Ops 3 é legal, mas já... O Black Ops 2 é bem legal, uhum, mas já é meio... Né, ele traz esse aspecto... Mano, pra mim o Black Ops 1 era perfeito, mano. Porque ele é ali na Guerra Fria, uhum, não tem nada muito megalomania. A história dele é legal pra caralho. Legal pra caralho. É. Nossa. The numbers. What do they mean? É Mason, né, o nome do cara? Mason. Você tava, tipo, numa cadeira, assim, amarrado, pode crer, fazendo uma entrevista lá, um numbers, interrogatório. What do they mean? E aí você conhece o Reznov, né? Ele aparece de novo. Tipo... My name is Victor Reznov and I will have my revenge! Nossa, mano, esse jogo é emocionante. Meu Deus, caralho, do céu, muito, mano. Muito foda, mano. Pô, a gente é muito games, né, velho? Porra, caralho, é essa? Caralho, muito louco. Nossa senhora, mano. Foi boa emoção de ver que no jogo ele aparecia de novo. Você fala, sim, porra, ele tava lá na segunda guerra. Take out those machine guns on the roof. Cara gigante, mano. Dimitri. Mano, ai, que da hora. Dá até vontade de jogar de novo essas merda, mano. Mano, eu tô com vontade de jogar tudo que a gente falou aqui de novo. É. Agora, assim, tipo, baixar um videogame e jogar todos os jogos. Nossa, que eu joguei, mano, na minha vida de novo, em ordem. Dessas paradas de platinar jogo é um negócio... É, eu era muito louco da platina. Pô, eu platinei uns jogos na minha platinei vida, hein? Um jogo, eu platinei o Battlefield Bad Company 2, mano. Eu platinei Battlefield. É um jogo difícil pra caralho. O Bad Company... É... O Battlefield é legal, mas as histórias, o modo história dele, desses novos aí, foi meio... Parece... nunca foi modo história, né? Mas o online é bom. Sempre foi um negócio de, mano, pilotar caça, pilotar tanque. Da roadkill de caça, mano. Mano. E eu lembro que um dos jogos, acho que depois do Crysis, o jogo que mais me fez ficar, meu Deus do céu, que porra de gráfico é esse, foi o Battlefield 3, mano. Nossa. Lembra quando saiu o trailer do Battlefield 3? Frostbite. Aquela missão dos caras no telhado, assim, no teto, tipo, mano, com a arma, o sol batendo na arma, meu Deus, nossa, que senhora. Porra é essa? Eu juntei dinheiro o ano inteiro pra comprar esse jogo, mano. Eu fui juntando, tipo, de moeda mesmo, pra chegar no final do ano e ter 200 pau e comprar o Battlefield 3. O Battlefield 3 mano. É bom, mano. Nossa, eu joguei pra caralho. E o GK sabe... O meu nick. O nick do Marcelo na PSN era G_Kassab. Por quê? Por causa do ex-prefeito Gilberto de São Paulo. Kassab, mas por quê? Não tem porquê. Só um apelido gostava de dele? Jogo. Ah, não gostava dele, não. E os caras deviam pensar que, mano, deve ser o Kassab mesmo, né? Quem vai estar jogando com o nome de G_Kassab? O cara tem um fã-clube? Porra, é essa? Ah, mano, e aí eu lembro que teve ainda esse momento que eu vendi meu Xbox 360, porque todos os meus amigos migraram pro PlayStation 3, e aí eu vendi o Xbox, né, meu pai ainda deu a diferença pra poder comprar o Play 3, só que aí ficou aquela questão, né, de não dá pra destravar, tem que comprar jogo original, uhum. Só que aí eu já comecei a trabalhar, aí eu comprava os jogos que eu queria jogar e tal. Eu lembro, mano, você lembra quando saiu The Last of Us? Eu ia falar disso agora. Nossa. Eu e você, a gente chegou a jogar bastante The Last of Us online. Online? Tipo, a galera, a história do The Last of Us é um bagulho completamente surreal. Tipo assim, é um jogo realmente, mano, masterpiece absoluta, assim, é um negócio irretocável. Mas ele tinha um multiplayer muito legal bom, também. Mano, era viciante, muito mano. Muito legal. E é difícil esses jogos que, tipo, são super focados na história, ter um multiplayer que você se sente instigado a jogar. Tipo, fala, mano, quero acordar amanhã pra jogar essa porra, tá ligado? Sim. Cadê meus amigos online pra jogar essa porra? É muito bom, mano, jogar junto. E, mano, a Naughty Dog, ela tem, tipo... Ela é uma empresa meio perfeita, assim, né? Porque eles fizeram Crash Bandicoot, que é uma saga do caralho. Fizeram The Last of Us, Fizeram Uncharted, que também Uncharted. É legal pra caralho. É, tipo, jogo de aventura absurdo. Classicão, assim. É bem o estilo do The Last of Us, né? É, tem jogabilidade ali, é. Ali até. E outra empresa também, né, que pô, a gente já falou de jogos dela, aqui, mas não de todos, é a Rockstar, né, mano? Oh, Rockstar. A Rockstar, é, tipo, emplacou hits de games, mano, que a gente cara, tem que calcular a dimensão. Cara, tirando GTA, tem muitos jogos bons. Red Dead Redemption é insano, mano. Insano, assim. É absurdo. Insano mesmo, mano. O cavalo do Red Dead Redemption 1, que é um jogo de sei lá quantos mil anos atrás. É mais de 10 anos, né? É um bagulho surreal, é mais de 10 anos. Nossa, mano. O... E é bem feito, é bonito até hoje. Se você botar esse jogo pra jogar, mano, uh-huh. É, tem gráfico muito bom. Midnight mano. Club, mano. Midnight Club era a alternativa do Need for Speed, isso aí. Muito da hora, mano. Mas era mundo aberto, mundo né? Mundo aberto, mano. Muito louco, você conseguia tonar o carro tornar nos o carro mínimos detalhes. Caralho, é, mano. Personalizar ele todinho. Bully. Display 2, joguei pra caralho também. Eu joguei muito Mafia 3. Mafia 3 eu baixei. Baixei. É, eu baixei esse jogo. É, e aí depois, e... né, depois dessa cara, teve de... também aquele jogo que eu acho sensacional. Eu zerei ele vendo detonado, porque ele era muito difícil. Era o LA Noire, é absurdo. LA Noire porque é eu lembro também. Que eles trouxeram uma tecnologia no jogo que eles captavam o movimento sim. Real das pessoas e colocavam no boneco. Sim, era tipo metaforando. É, metaforando total aquele jogo. Porque você faz o papel de investigador e aí você bota as pessoas na parede e começa a fazer umas entrevistas lá, umas interrogatórios. E aí elas dão um sinal, assim, de tipo nervosismo. Muito foda. De tremer o beiço, de piscar o olho, assim, de mano, nervoso. Isso sabe? Me lembra... Não sei por que isso me lembra um outro jogo também que revolucionou, mas em outro aspecto. Mas o lance de você poder escolher... O diferentes finais, o Heavy Rain. Nossa, esse era jogo também é um jogo insano, exclusivo. Mano, nos exclusivos a PlayStation é muito embaçada, né? Tipo, tem muito jogo absurdo, assim. Sim, mano. E o God of War também é um deles, que, mano, é um jogo que é uma série surreal. Eu tinha um Heavy Rain, mas eu ficava incomodado com ele porque ele era português de Portugal, mano. Era difícil jogar. Era difícil jogar. Eu não lembro o nome dos personagens. É, nessa época o dublado em português do Brasil ainda não tava muito... É, não tava no hype. Não tava no hype. E o God of War, agora que ele mudou de fórmula, né? Mudou faz desde 2018, né? Sim. Tipo, ele virou uma outra parada, mas que é igualmente maravilhosa e linda, assim. E os últimos dois jogos de videogame que eu mais joguei foram o God of War, o God of War o 4, né? E o Ragnarok. Que tipo, não mano, o jogo que eu ficava assim, ó, louco, na frente da TV, assim, ficava, nossa, mano, meu Deus do céu, mano. Muito foda, muito, muito, muito foda. Eu jogo acho da hora, lindo, mano, eu chorei. Eu tenho muitos chorei jogos jogando que, videogame, eu, mano. Que eu gosto mais de assistir as pessoas jogando do que jogar, tipo, God of War é um dos jogos desse estilo. E principalmente jogo de terror, mano, jogo de terror não me bota pra jogar essa porra, pelo amor de Deus. Jogando BioShock. Não. Eu saí, então, mano, BioShock é bom. BioShock nem é de tão de terror ainda, né? Mas dá pra jogar bem. E o que eu acabava assistindo muito o pessoal jogar é real, Resident Evil, antes do 4, né? Porque no 4 tudo virou um jogo de ação. Dá pra você reagir sem gritar e ter espasmo de medo. Mas Silent Hill, mano, essas porras desse jogo, quando saiu aquele Outlast, quando saiu, sabe, esses jogos bem... cagado de medo de botar você sozinho numa casa, eu não jogo nem fudendo, mano. Tinha do Play 2, era aquele Forbidden Siren, a Sirene Proibida também, dava um medo desgraçado. É, Alone in the Dark. Nossa, que não vou falar que eu joguei, né? Mas que eu assisti meu primo jogar aquele jogo. E, mano, é jogo que eu não jogo. Mano, um dos jogos que mais me deu medo na minha vida inteira, isso pode ser motivo de piada, mas, além do Super Mario 64, foi o Slenderman. Nossa senhora. Mano, o Slender, eu me cagava de medo dessa porra. Tipo, o jogo era, mano, um jogo com gráfico tosco, todo podre, todo feio. E, mano, eu ficava aterrorizado, mano. Eu falava, meu Deus do céu, mano, se eu trombar com esse bicho no meio da floresta, tô pegando nota aqui. Mano, eu não jogava essa porra sozinho, nem fodendo, mano. Nem fodendo. Mas eu gosto muito de jogo de terror, mano. É, eu gosto de ver, mano. Gosto de jogo de terror que eu fico cagado, assim, mas eu não posso jogar sozinho também, porque é meu pai. Sozinho, você é louco? Pera aí, né, mano? Desliga a luz e põe o fone de ouvido e vai jogar. De fone. Pra quê, mano? Meu Deus, que isso? Se agredir, mano? Mentalmente? É, tipo, que isso? Sadomasoquismo. Ah, mano, os meus primeiros, tipo, os meus estilos de jogo preferido é primeira pessoa. Jogo em primeira pessoa é um negócio que eu fico besta, da hora. E eu tenho uma pira por carro, né, mano? Uhum. Eu adoro jogo de carro. Gran Turismo foi. Montar um cockpitzão, botar o. Eu platinei ele no PlayStation 3, hein? No Gran Turismo 5. Platinado, platinado. Fiz tudo que tinha pra fazer no jogo, mano. Eu tenho mais de 100 horas, de 200 horas de jogo. Tinha umas corridas lá de, tipo, 67 voltas. E aí, tipo, você tem que fazer, mano. É, e se você fizer merda... Você bateu na volta 51, pô, já era. Mano, assim, eu acho que a gente tá falando de muita coisa aqui, mas eu sinto que a gente ainda tem muito mais coisa pra falar. É, tipo, é um assunto que dá pra ir longe, dá pra fazer mano. Umas 5 horas de programa aqui, sim, só que a gente não vai fazer lembrar isso. Lembrar um jogo aleatório. Pra não ficar tanto tempo. Tipo, mano, a gente jogou muitos dos grandes clássicos, assim, né? Tipo, The Last of Us, God of War, enfim, uma porrada de outros. E nos últimos quase 10 anos pra cá, eu migrei. Todo mundo sabe que eu jogo LOL, né? Eu tenho, inclusive, bastante conteúdo relacionado a LoL aí no meu canal de games lá e tudo mais. E o Marcelo, ele joga... MobiLoL. Marcelo, ele joga no LoL Mobile, não é o LoL Mobile. Não é o Wild Rift, até porque o Wild Rift surgiu depois do Mobile Legends. Os caras perderam tempo, moscaram. Uh-huh. Poderia ter lançado o Wild Rift antes dos caras. E o Mobile Legends é mais jogado que o... Bem mais jogado Rift, que o Wild Rift. O, mano, acho que o Mobile Legends é jogado por... 100 milhões de pessoas no planeta, mano. Um negócio assim. Caralho. Tipo, é muita gente que joga esse jogo. Loucura. Mas é a mesma mecânica, né? Eu queria partir pro LoL aí, mas eu não tenho, isso é não muito tenho legal setup, jogar um mano. Tem um notebook, um processador, não tem pra gravar. A gente monta uma LAN aí, mano. Vamos. Fazer um esquema. Bora. Eu sei a tática, entendeu? Eu só tenho que conhecer os personagens, os bonecos. É tudo igual, mano. É, imagina. É o MOBA. É. Famoso MOBA. É o MOBAs. Ô, mano, jogo MMORPG, assim, né, de mundo aberto, mundo livre. Você já jogou Ragnarok? Mano, eu nunca joguei Ragnarok. Joguei Ragnarok. Eu lembro que tinha uma época que... Eu joguei Ragnarok uma vez, que foi numa época que eles estavam dando... Que tinha computador no McDonald's. Aí eles davam você o jogo, tipo, você comprava, crer, tipo, um lanche lá e você ganhava um cartãozinho de meia hora pra você jogar Ragnarok no McDonald's. Uhum. E foi a única experiência que eu tive com Ragnarok. Eu nunca fui do jogo de nerdola, mano. Nossa, eu sempre fui... O LoL é o primeiro, assim. Eu sempre era o cara, mano. Quero tiros e canivetes e granadas e FIFA e futebol. Eu não quero saber de porra de nerd, tá ligado? Pô, tinha um joguinho que eu jogava que se chamava Tales of Pirates, tá ligado? É a mesma nossa, fita do... quando o seu irmão me fez jogar aquele jogo de PC, mano... Que era um jogo de site, assim, que era tosco. Mano, tô resgatando da memória. Que meu irmão, ele é um mestre de jogo tosco, né? Jogo aleatório. Ele se limitou ali no que o computador conseguia rodar. Uh-huh. E ele começou a explorar os jogos mais exóticos. Foi entrando cada vez mais fundo. Mas eu lembro nesse Tales of Pirates que ele me ensinou a dar golpe no jogo, né? Eu vou explanar aqui, não fui eu mesmo que fiz. Mas é... Mano, a treta do jogo era... Você conseguir dar um golpe bem executado. É, era ter um item caro, tá ligado? Um item caro, por exemplo. Você consegue lá uma espada que vale 20 milhões de dinheirinho. Aí você anuncia ela pelo quê? 10 milhões. Aí o que você faz? Você abre o trade, né? Porque o trade desses joguinhos, você clica lá com o botãozinho, ele vai abrir uma telinha, você vai colocar o item, o outro coloca o dinheiro, aperta trade, toma dinheiro e o outro fica com o item. Mas qual que era a jogada? O ícone do item era o mesmo. Foda-se que era uma espada de 10 dinheiro ou era uma espada de 20 milhões de dinheiro. Aí ele colocava a espada de verdade, o cara colocava lá os milhões que a espada valia, aí o cara apertava trade, aí meu irmão, em vez de apertar trade, ele apertava cancel. Aí ele falava, opa, golpe, cliquei sem querer aqui no cancelar. Aí ele abre o trade de novo, espera o cara colocar o dinheiro, apertar o trade, ele vai lá e coloca a espada de 10 dinheiro e aperta trade. Sobrevivendo de pequenos golpes. Caralho. Daí era insano, eu falei, meu, esse é genial, mas isso é do mal isso. É do mal, é maligno. Do mal, com certeza devia ter uma criança na Indonésia lá chorando, porque gastou muito dinheiro no jogo pra ter aquela espada. E os caras aqui. É triste, mas quando a gente é menor, a gente é um pouco mais maligno, parece. Inconsequente. Inconsequente, meio besta mesmo. A gente cresce, a empatia cresce junto com a gente. Sim. Mas, pessoal, é isso aí. A gente vai encerrar o episódio aqui, caralho, só pra ele não ficar longo demais. Voou, hein, meu? Porque, mano, quando o assunto falei é game. Do Need for Speed, que eu platinei também. Não, a gente bateu pode. Filho, platinei, a gente pode fazer mais episódios depois sobre isso, porque é uma parada que rende demais. De repente, nossa, com alguém que seja mais dos games mesmo. Porra, chamou o Giovanni Games. É, chamou o Fábio G. Fábio G, o pessoal vai ter história pra compartilhar aí. É, então, e a gente é, boa, muito apegado. Como eu falei, a minha história com o Marcelo, ela basicamente começa já com muita influência de game, com ele me dando o CD do CS. E a gente sempre jogou muito junto, jogou de tudo junto, assim. Então é um bagulho que tem uma importância muito cabulosa na nossa vida aí, uma parte. Eu queria estar mais presente no mundo dos games atualmente. Eu também, mano. É que eu tô só trabalhando, eu só faço programa, tá ligado? Esse, não faço nada. Esse episódio me fez ter muita saudade de muita coisa. Que caralho, mano. Era legal, mano. Porra, jogar um jogo. Vamos comprar um Play 2 e jogar Guitar Hero. Distrai, né, mano? Vamos comprar um Play 2 e jogar Guitar Hero. Pô, deve estar baratinho as paradas hoje em dia, né? Deve, sei lá, guitarrinha aí. Antes era um negócio meio. É. Unaffordable. É, então. E hoje em dia, sei lá. Pois é. Bom, é isso, né? Ah, mano. A gente espera ter deixado essa nostalgia boa no coração de vocês aí, que vocês tenham se identificado também. Sim, né? Deve ter uma galera aí que não deve conhecer alguns jogos, mas agora já pode pesquisar aí, ó. Tudo, ver tudo que a gente bom, falou mano. Hoje, se você pesquisar, mano, você vai entender o que eu tô falando. Ah, só um último. Eu não sei se eu já falei isso aqui, mano. Eu já falei isso em algum lugar, mas eu acho que não foi aqui. Tinha um jogo. Olha que loucura isso. Ih, mano. Tinha um jogo de Mega Drive. Que eu gostava muito de jogar, que ele chamava Desert Strike, que era um jogo de helicóptero. Tô ligado pra caralho. Helicóptero militar, mano. Tô ligado. Eu gostava desse jogo e minha mãe falava assim, mano, isso é tipo assim, papo de eu bebê, tá ligado? Tipo, eu com 2 anos de idade, 3, colocando Desert Strike no Mega Drive. E eu gostava de jogar o jogo, mas eu gostava mais de ficar no menu ouvindo a música. Ah, eu tenho essa brisa aí. Olha que bagulho de louco, mano. Eu, muito criança, com fone de ouvido do Mega Drive, ouvindo a música. E tipo, olha a música que era do começo do menu, quer ver? Ah. Nossa, isso aqui acaba com a minha cabeça de nostalgia, mano. Ó. Tô ligado, muito ligado que joguei. Mano, eu ficava ouvindo essa porra no repeat. E isso aqui, Marcelo, é metal, mano. É metal 8-bit, mano. É metal 8-bit, tipo, olha que loucura, tinha mano. Tinha tapping e pedal duplo. Um bagulho do princípio da minha vida, mano. Muito bom, mano. Muito bom. Muito louco isso, muito né? Muito louco. E é com essa história aí que eu encerro. Nossa, meu, baixa emulador, entendeu? Baixa jogo pirata mesmo e joga, mano, tem que jogar. Os caras lançaram o jogo em inventário pra jogar, não tem essa daí de... É, democrático. Só pode quem tem dinheiro, tá ligado? Isso é injusto isso aí, mano, é muito injusto. O acesso tem que ter pra todo mundo. Exato. Ó, e um beijo no seu coração aí, a gente espera que você tenha gostado desse episódio, que é um pouco mais nichado, né? Mas quem não gosta de um bom videogame? Quem não curte, começa a gostar aí, mano. Então, é isso, faz o favor, mano. Lança você gostar de todas as coisas, que aí você vai estar sempre feliz. Sim, eu sou bem dessa. Ele é mesmo. Não perdoa nada. É isso. Um abraço pra você, fique com Deus. É isso, beijaço. Beijalhaço, essa mano. Testa na bochecha. Nossa, vai ser feliz, vai ser feliz agora, mano. É nóis. Vai ser feliz, caralho. Vai ser feliz, filha da puta. Vai ser feliz. Tem peidinho? Tem peido? Desgraça. Não sei. Pera aí. Não, vou me cagar. Não. Tá bom. Até a próxima. A próxima vai ter peido, prometo. Você ouviu Bocadinhas. De volta na próxima semana.